Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E este quem vos fala é Vitor Visotto e eu vou ser o seu apresentador. E vamos começar o nosso primeiro tempo de arquibancada. Vamos apresentar os melhores comentaristas do Mackenzie, do Brasil e do mundo. À minha direita está ele, a nossa querida nova mãe de Iná, capitão André Rivera. Gostei do querida. Meu primeiro destaque vai para o futebol internacional, que tiveram jogos como Barcelona 5-0 em cima do Espanhol. Espanhol. E o título do Leicester foi entregue em casa com o show de André Bocelli. E muito mais aí do futebol internacional. Muito lindo o destaque do Capita. E à minha esquerda está ele, Pedro Rocha. Fala o seu destaque, Rocha. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos da bancada. Boa noite especialmente para o nosso querido ouvinte. Meu destaque vai para o Palmeiras, que segue sua preparação para a estreia no Brasileiro no sábado, às 4 horas, contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque. Maravilha. A minha diagonal esquerda está ele, Pedro Bassi. Fala o seu destaque, Pedro. Boa noite, querido ouvinte. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para o título conquistado pela equipe do Vasco da Gama em cima do Botafogo. Maravilha de destaque, Vascão. E na minha frente está ele, o atual campeão aí de um campeonato, não sei, paulista, né? Fala, Fred! Boa noite, Vitor. Boa noite aos amigos da bancada. Meu destaque não poderia ser diferente, é claro. Santos campeão pela 22ª vez do Campeonato Paulista. Maravilha, e para começar o nosso programa, vamos soltar o hino do Peixe. Solta o hino do Santos, Flavião! E pela primeira vez o Santos começa na arquibancada, que maravilha! O Santos, atual campeão paulista de 2016, ganhou de 1-0 do Audax. E após gols do Ricardo de Ricardo Oliveira, fez um golaço ali no Audax. O Audax que pressionou o tempo inteiro, 70% de posse de bola do Audax contra 30% do Santos. O Santos que não teve tanta expressão assim no jogo. O que você acha desse jogo, você que acompanha o Santos diretamente, Frederico? Eu acho que foi tudo uma tática que o Dorival propôs para a equipe. O Santos não jogou da maneira que está acostumado a jogar, só que eu acho que foi de forma inteligente. Eu acho que o Santos, a gente viu o Audax conseguindo bons resultados contra o Corinthians e contra o São Paulo, que tentaram jogar de igual para igual, de uma forma mais exposta. E o Dorival resolveu fazer diferente, jogou o time um pouco mais para trás e saiu nos contra-ataques e deu certo, até porque se a gente pegar as partidas do Santos contra o Audax no Paulistão, o Santos jogou 3 vezes e não perdeu nenhuma. Ou seja, falar que o título foi injusto ao meu ver, é um absurdo. O Santos jogou de forma inteligente e conseguiu o título merecidamente. E o mais legal é que o Santos aplaudiu o Audax quando o Audax estava recebendo a medalha de vice-campeão, e foi uma atitude nobre aí do time santista. O que você acha, Pedro? Na minha opinião, isso daí é muito difícil de ser visto aí no futebol, ainda mais no futebol brasileiro. Porque normalmente a equipe que fica em segundo lugar geralmente não é lembrada, né? E a equipe do Santos fortaleceu a equipe do Audax, que tem muitos méritos em ter chegado nessa justa final. E acho que foi uma bela atitude da equipe do Santos que favoreceu aí a equipe do Audax e também saiu campeão do Campeonato Paulista e fez uma bela campanha e, consequentemente, vai dar continuidade aos seus trabalhos. O Audax que pressionou bastante durante o jogo, acabou conseguindo uma bola na trave no primeiro tempo. E aí no finalzinho da primeira etapa conseguiu o Ricardo Oliveira, numa jogada individual, fazer o gol, uma arrancada muito bonita dele com 36 anos. É impressionante arrancada ver. Heroica, né? É impressionante ver como que ele ainda joga futebol. E o Santos tem sorte de ter esses jogadores ainda no seu elenco, né? Não sei como é que vai ficar pro futuro. mas o título foi muito merecido. Jogou na estratégia que as outras equipes paulistas não conseguiram fazer corretamente e conseguiu reverter o placar, que provavelmente não daria o título. E foi a única equipe dos grandes que não perdeu para o Audax. Exatamente. Todas as outras equipes acabaram sendo desclassificadas ou perdendo para o Audax. Fala, Rocha. Não, fala, porque pode falar. O título do Santos, na minha opinião, foi totalmente merecido. Mas eu acho que o Fred comentou aqui que o Santos jogou essa segunda partida da final de maneira inteligente. Eu acredito que não foi uma boa escolha jogar no contra-ataque, até porque o Audax pressionou muito a equipe do Santos. Eu acho que foi. A equipe do Santos teve uma certa sorte aí, porque tanto o ataque que o Audax, que a equipe do Audax fez, eu acho que poderia ter tomado o primeiro, o segundo gol a equipe do Santos, mas conseguiu se defender bem e saiu com a vitória e saiu campeão da Vila. Antes de falar, eu queria também parabenizar o Santos por esse título paulista, muito merecido, acho que foi a equipe que mais mereceu no campeonato. O Audax eu acho que foi a equipe do campeonato, mas o Santos acabou tendo seus méritos e por isso foi campeão. E lógico, também parabenizar muito o Audax, porque não é fácil um time do interior colocar, como vocês mesmos já falaram, 70% de posse de bola na Vila Belmiro. O Santos, que estava invicto lá 24 jogos já e é muito forte dentro de casa, e é muito raro ver o Santos deixando outro time jogar. Como o Fred mesmo disse, foi uma estratégia do Dorival, porque os outros grandes paulistas já sofreram muito com o próprio Audax marcando pressão, e a estratégia adotada pelo Dorival, eu também aí vou concordar com o Bassi, acho que foi um pouco arriscada. O Audax gostou muito do jogo, sentiu muita vontade, colocou duas bolas na trave, teve chance de surpreender o Santos, talvez abrindo o placar o resultado fosse outro, mas o Santos tem todos os seus méritos, o Ricardo Oliveira mais uma vez aparecendo nos momentos mais importantes, fazendo um golaço, e merecidíssimo sim esse título. Eu também concordo com a opinião de que o Dorival fez essa tática arriscada, porém eu acho que foi arriscada, mas foi de maneira correta. Eu acho que o Audax teve maior posse de bola, porque é uma característica, e além disso teve maior número de finalizações, porém eu acho que dessas finalizações que ofereceram perigo mesmo foram as duas bolas na trave. As demais finalizações foram tiro de longa distância, que passaram fora, o Vanderlei não precisou fazer nenhuma defesa realmente. E eu acho que a prova que a estratégia, apesar de ter sido arriscada, foi usada de maneira correta, foi além de o Santos, durante o campeonato, não ter perdido nenhuma partida para o Audax. Eu acho que foi também que o Santos, ontem, além de fazer 1-0, teve um gol muito mal anulado do Joel. Sim. E teve chance de fazer o gol com o Ronaldo Mendes sem goleiro. No final do jogo, o Santos teve três oportunidades. O Santos esperou o Audax e quando teve a oportunidade saiu e ofereceu muito perigo. Sim. Ronaldo Mendes foi um pouco incompetente aqui naquele lance. Me lembrou o Nilson. Exatamente, o Nilson contra o Palmeiras no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Perdeu aquele gol feito, o gol mais feito da história praticamente. E eu queria ressaltar aqui, trazer para a bancada, que o Santos, a supremacia Santos nessa década. 11 anos, o Santos venceu 7 campeonatos paulistas. Impressionantemente, a gente vê aí o Santos supremo em relação aos rivais paulistas que não conseguiram ganhar tantos títulos quanto o Santos. E o que eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. O que você acha disso, Rocha? Tá se destacando muito no cenário paulista. Acho que muito pelo fator Vila Belmiro, o Santos, quando joga lá contra os seus rivais ou contra os clubes do interior, consegue sempre impor seu jogo e vencer as partidas. E mais uma vez, todo ano o Santos revelando jogadores, é uma safra muito boa. O Thiago Maia dessa vez foi a grande surpresa, já tinha aparecido no ano passado. Pra mim foi o melhor em campo ontem do Santos. Sim, o Gustavo Henrique também surgindo ano passado e esse ano se confirmando, o Zeca na lateral esquerda, então são sempre jogadores que vão aparecendo. Talvez ano que vem o Ronaldo Mendes esteja se firmando, talvez outro jogador, o Vitor Bueno, possivelmente pode estar se firmando. Então é sempre um ciclo que o Santos vai formando e por isso vai sempre ficando forte no Campeonato Paulista. Mas a pergunta que fica será que o Santos vai chegar forte no Campeonato Brasileiro para disputar pelo menos o G4 ali? O que você acha disso, Bassi? Acho que o torcedor santista espera, lógico, que ficou feliz com o Campeonato Paulista. Eu acho que o torcedor santista espera mesmo uma continuidade do bom trabalho sendo feito pelo Dorival e que o Santos consiga aí ter uma boa atuação no Campeonato Brasileiro, uma boa atuação na Copa do Brasil, porque é claro que o futebol é feito de resultados, então se o Santos parar por aí nesse Paulistão, aí não vai, não vai ser um bom negócio nem pro torcedor, nem pro time. Então acho que tem que investir, continuar esse trabalho que tá sendo bem feito e mandar a bala pro brasileiro e pra Copa do Brasil, que tem muito a render essa equipe. É, eu acho que o Santos também tem tudo pra chegar forte no brasileiro, mantendo o time e trazendo mais reforços, porém vale lembrar de um fator, e eu venho aqui fazer uma crítica, inclusive, que é os desfalques que o Santos vai ter por várias rodadas do brasileiro. Não é a primeira vez que isso acontece. Sim. O calendário brasileiro é muito mal feito, vai perder os principais jogadores, o Lucas Lima, Ricardo Oliveira, Gabigol e outros para a seleção olímpica também, Thiago Maia e tal, que são basicamente o time titular do Santos. E eu lembrando agora da época do Neymar, o Neymar parece que no Campeonato Brasileiro não jogava nem metade dos jogos, tanto que ele desfalcava por causa da seleção. Então já não é de hoje que o Santos é prejudicado, e por isso também reflete nas más campanhas do Santos nos últimos brasileiros. Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, Fred, é que se o Lucas Lima vai sair realmente do Santos nesse meio de ano, que você tem alguma informação então, em relação a isso? O Lucas Lima nunca escondeu o desejo que ele tem de jogar na Europa, só que ontem em entrevista, inclusive, ele falou que não é nada certo que ele vai sair, talvez ele fique até o final do contrato. O que ele espera só é não sair pela porta dos fundos, ele quer sair de bem com a torcida, de bem com a diretoria, ainda não chegou proposta pro meio do ano, então acho que tem chance dele tanto sair quanto ficar. É, eu vou na mesma pegada do Fred aí, eu acho que tem que abrir o olho o Santos, porque já vai ser desfalcado novamente, né? Vai perder o Ricardo Oliveira, o Gabigol, o Lucas Lima, aí pra Copa América. E aí vai perder o Thiago Maia, o Zeca, o Gustavo Henrique pras Olimpíadas, e talvez o Dunga tá pensando em chamar o Lucas Lima pras Olimpíadas também, como o terceiro jogador, que seria o Neymar, o Miranda e o Lucas Lima. Pro Santos. E possivelmente vai perder esses três primeiros jogadores que você falou para o mercado, né? Também, e aí, além da seleção brasileira, tem um mercado de transferências que é preocupante pro Santos, porque vai perder o time base, vai sofrer o que o Corinthians sofreu no começo da temporada, que foi muito irregular, e não sei qual seria a expectativa do time, se seria brigar pelo meio de tabela, porque os reservas eu acho que não tem... E a filosofia do Santos não é de repor tanto a altura, só fazer apostas, né? Então, por exemplo, contratar o jogador colombiano lá, atacante do Atlético Nacional, são jogadores que não dá pra esperar que eles vão chegar e já serem titulares. São jogadores que vão viver de apostas e talvez dê certo, talvez não. Exatamente. E para não perder a tradição, eu tenho uma bomba do Santos. O clube pode anunciar nos próximos dias as contratações do volante Yuri do Audax e do atacante Emiliano Vecchio, que joga no Qatar. Fred, o que você acha dessas possíveis contratações do time da Vila Belmiro? O Vecchio, eu não conheço muito ele. Eu li um pouco sobre o currículo dele. Ele teve bons papéis em alguns times que nem o Colo-Colo, mas eu acho que... No momento, eu não sei como ele tem rendido. E o jogador do Audax, o Yuri, é um volante bom. Ele é um muito bom jogador. O Caio Ribeiro, inclusive, falou ontem que o Yuri lembra muito ele quando ele chegou no Santos, porque o Renato já estava no Santos quando o Caio Ribeiro jogou no Santos. E ele falou que o Yuri lembra muito o Renato pela forma de jogar com a cabeça erguida, distribuindo bola no meio campo. Então acho que é um reforço interessantíssimo, porque hoje em dia a gente sabe que o futebol precisa de volantes modernos, de qualidade, que saiba sair tanto jogar para ofensivamente quanto defensivamente. Sim, é mais um jogador aí que vai deixando o Audax. Acho que ao total já foram 6, né? 2 pro Corinthians, 1 pro Palmeiras, agora 1 pro Santos. Então é um time que mostrou bons valores. Na minha conta deu 4 aí, hein? Na minha conta deu 4. Mas tudo bem, segue o jogo. Não, mas deu pra entender o que eu quis dizer. E foi uma equipe que revelou bons valores aí pro futebol. E fica de olho agora no Fernando Diniz também, né? Pra ver se ele vai se manter no Audax ou não. Porque é um técnico que trouxe uma evolução muito grande pro futebol brasileiro, que foi muito bonito mesmo de ver o time do Audax jogando, principalmente nesse jogo na Vila Belmiro, como era bem espaçado dentro de campo, acabou sofrendo gol no contra-ataque, mas dominou boa parte do jogo porque tinha muitos jogadores no campo de ataque, a recomposição era rápida. Então acho que o trabalho dele foi muito, muito bom mesmo. É, e em relação ao Fernando Diniz, possivelmente vai rolar aquela parceria entre o Audax e o Oeste de Itápolis. Exatamente. Que daí os jogadores do Audax, alguns iam ser repassados, e o Fernando Diniz também, para treinar o Audax na Série B do Brasileiro. E em relação ao Lucas Lima, que você me perguntou, o Lucas Lima ontem, inclusive, pediu um aumento pro presidente, né? Quem sabe se o presidente dá um aumento para ele, ele não fica. Merece. Merece o Lucas Lima. Nunca falamos tanto tempo do Santos assim no Arquibancada MAC. 15 minutos de programa falando do Santos. Agora só no ano que vem. Agora só no ano que vem? Só no Paulista do ano que vem, Capitão? Só no final do ano, na final da Copa do Brasil. Ah, bom. Pensei que fosse no final do Mundial, mas tudo bem. Isso se o Palmeiras não chegar lá, ano que vem. Ah, tá. Vamos ao segundo assunto do Arquibancada MAC de hoje, o São Paulo. Solta o hino do Tricolor, Flávio. O São Paulo, que jogará na quarta-feira contra o Atlético de Mineiro no Morumbi, no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Muito obrigado pela... Você completou aqui minha frase, maravilha. Eu dei uma escorregada, mas vamos continuar. O São Paulo que vai enfrentar o Atlético Mineiro pelas quartas de final da Libertadores da América. Exatamente. Exatamente. E o que vocês acham? Ingressos esgotados. Casa cheia. Finalmente saíram do sofá, né? Libertadores. E o que vocês acham dessa partida entre São Paulo e Atlético de Mineiro? Opa, Atlético Mineiro. O que você acha, Bassi? Essa região vai estar lotada, hein? Agora, na quarta-feira. Agora o torcedor são paulino se animou, né? Vamos ver se o pessoal será aí... Será que vai? Se eu fosse são paulino, particularmente, eu estaria acreditando no meu time. Tem mostrado uma evolução, é notável, né? Mas é isso aí, o São Paulo tem que jogar com a carraça que jogou no final da fase de grupos, nas oitavas de final, no primeiro jogo. Eu acho que tem total condições aí de fazer um bom jogo com a casa cheia, presença do torcedor na arquibancada. E vai almeja aí alcançar semifinais e talvez até a final, né? Vai ser complicado pra você voltar aí nesse dia. Não, mas é tranquilo. É, porque ele passa lá nos arredores, aí tá cheio. Mas vai ser um jogo muito legal de se ver. O São Paulo vem jogando muito bem nas últimas partidas. Apesar de ter jogado... O fator de jogar fora de casa pro São Paulo esse ano tá muito terrível. Complicado. Não conseguiu ganhar um jogo. Nenhum jogo. Ô, Capitão, você sabe quantos ingressos foram vendidos pra essa partida? Sim. Bastante. 55, acho. Maravilha de número, bastante. Gostei. 55 mil? Eu chuto isso. 63. 63? Vamos ver, hein? Quem chegar mais perto ganha um sorvete. Ah, então acho que eu vou mudar meu valor. Maravilha. E o Michel Bastos continua sendo dúvida pro técnico Bauza para essa partida. E o Carlinhos, que poderia atuar no lugar dele, sentiu uma lesão ali no músculo da vai de Wesley. Direita. Vai de Wesley? Eu tenho informações que eu acho que vai de Wesley. Informações quentes. Informações quentes aí de fontes São Paulinas. Eu acho que ele vai jogar de Wesley, daí a dúvida é se o Thiago Mendes vai fazer a função de segundo volante, o Wesley vai ficar mais aberto pela ponta direita, ou se o Wesley faz a função de segundo volante, que eu acho que deve acontecer, e o Thiago Mendes jogando um pouco mais aberto pela direita. E vale lembrar que o Atlético Mineiro vem de empate e derrota de campeonato pro América Mineiro, né? América Mineiro foi campeão no final de semana. Vamos falar disso no próximo bloco. Maravilha. E o Atlético Mineiro então vem abalado aí pra esse jogo. Vem de um desgaste muito grande, porque vem de uma série de decisões também, vale lembrar. Vem abalado, porém mordido, né? Mordido. E o São Paulo tem que usar o fator Morumbi mesmo, porque como o André já disse, o nosso capitão, o São Paulo fora de casa esse ano tem sido um desastre, então tem que fazer o resultado nesse jogo de quarta já. Uma notícia boa, talvez, pro torcedor tricolor, o torcedor São Paulino, desculpa, Fred, só pra completar aqui. O zagueiro Lugano avança na sua recuperação, já treina com bola no CT da Barra Funda do São Paulo. Pode falar, Fredão. É que o Rocha falou sobre a possível entrada do Thiago Mendes, daí a torcida do São Paulo já começa a ficar preocupada, né? Porque ele não vem fazendo uma boa temporada. Aliás, começou muito mal a temporada. Quando ele joga, geralmente o São Paulo tem dificuldades. E daí eu acho que pode se complicar no meio de semana. Só que o São Paulo jogando no Morumbi é muito forte. A gente, inclusive, saiu uma comparação hoje no Globo Esporte de quando o São Paulo estava atuando no Pacaembu e depois que voltou para o Morumbi, a crescente que o São Paulo teve como mandante. Então o São Paulo tem que fazer valer o fator casa para já fazer o placar no primeiro jogo, porque em Minas Gerais o São Paulo vai ter muito trabalho. Eu acho que sai derrotado, inclusive, daí em Minas Gerais. Então, é impressionante ver como que o São Paulo é um time que sabe jogar Libertadores. De diferente de muitas outras equipes brasileiras. O Corinthians não aprendeu a jogar Libertadores, o Palmeiras também não é visível essa é demonstração de que sabe jogar. O São Paulo tá frequentemente na Libertadores. Então, o Corinthians também agora tá frequente, agora. Não consegue mostrar a mesma coisa, o mesmo ritmo, a mesma intensidade. O Corinthians nunca soube direito jogar Libertadores, né? Então, mas agora que tá continua frequente na Libertadores, não aprendeu ainda, né? Então o São Paulo, ele mostra esse diferencial do São Paulo, dá pra ver que é um dos times que chega mais à frente nos campeonatos. Então os outros times também têm que aprender com o São Paulo essa manha de jogar Libertadores, porque muda técnico, muda jogador, o Rogério que tava aí acabou saindo, o São Paulo dos piores foi o melhor, né, dos paulistas. E era então. O que a gente menos esperava, talvez. Exatamente. Chegasse nesse interessante ponto. Isso que você disse, que o Corinthians que você citou, que nos últimos anos aí vem participando da Libertadores e não aprendeu a jogar. O São Paulo ficou um bom tempo, né, sem jogar Libertadores, acho que uns... Um ano. Um ano? Foi um ano só? Acho que foi... Bom tempo. Não sei. Acho que foi mais. Uns dois anos. Embora a piada do capítulo bom, foi enfim, pontual, mas... Mas continua com a mesma raça de jogar Libertadores, até porque no Campeonato Paulista a gente não viu isso, no Brasileiro do ano passado também não foi do jeito que o torcedor queria. Concordo com o Capita aí que o São Paulo tem tudo pra chegar na... É, eu acho que é meio que um instinto do São Paulo jogar Libertadores. Eu acho que, diferente do Galo, eu acho que o Galo já não tem tanta tradição que nem o São Paulo. E por isso que eu acho que nesse confronto o São Paulo entra até favorito, se levar em conta o peso da camisa se tratando de Libertadores. Mas eu acho que o fator determinante que acrescenta no time do São Paulo se chama Edgardo Bauza. Esse técnico, ele foi muito bom com o São Lourenço, na minha opinião, né? Não sei da bancada. E eu acho que ele acrescentou muito na equipe do São Paulo e sabe jogar Libertadores. É um técnico que sabe jogar Libertadores. O que você acha, Rocha? Sendo bastante crítico, eu diria que o fator determinante do São Paulo é simplesmente Paulo Henrique Ganso. Eu acho que se ele não tá num dia inspirado, eu acho que o São Paulo não consegue ter o mesmo desempenho. E como ele vem jogando muito bem, então o São Paulo tá conseguindo fazer bons jogos. Mas, agora sendo bastante crítico, as vitórias que o São Paulo teve nessa Libertadores, por exemplo, contra o Toluca no Morumbi, foi uma vitória convincente, mas vale lembrar que o Toluca veio muito desfalcado, não veio um time tão forte, tanto que no México aconteceu o que aconteceu, né? O São Paulo perdeu, mas aí foi, talvez pode falar que já estava classificado. Então jogou com o resultado. O São Paulo, contra o The Strongest, também que é uma equipe não muito forte lá na Bolívia, acabou arrancando um empate, mas também não foi nada muito convincente. Eu acho que o grande jogo que foi convincente mesmo foi contra o River Plate, porque era uma equipe mais tradicional e o São Paulo conseguiu vencer. Mas fora disso, eu não acho que o Edgardo Bauza tenha dado assim, tanto padrão assim, para a equipe de São Paulo. Eu acho ainda uma equipe muito... Assim, não me passa confiança. Está nas quartas, acho que mais por saber jogar, por ter o Morumbi. Eu não acho que ainda é uma equipe que, por exemplo, pode garantir que no Campeonato Brasileiro tenha voos tão altos assim. Ainda eu acho não é que... uma equipe que está jogando futebol de campeão, sim, na sim. minha opinião. Na minha opinião também, mas eu acho que o... Não é que o técnico impôs um esquema tático fenomenal. Eu acho que o técnico sabe conversar com os jogadores para eles não caírem na pressão na Libertadores do jeito que as outras equipes caem, com relação ao Corinthians, com relação ao Palmeiras. Eu acho que ele tem esse jogo psicológico da Libertadores. Não é que ele é um técnico fenomenal no esquema tático, mas ele é um técnico bom no esquema psicológico do jogador. Sim. Isso interfere diretamente no campo. Fala, Fred. Eu também concordo em relação a isso, ajudar no psicológico do jogador para jogar Libertadores. Eu acho que o Bauza começou meio... Acho que, na minha opinião, meio perdido no comando do São Paulo. E ele começou a se recuperar agora. Eu acho que o Vitão tem razão, porque a gente não tá falando de qualquer técnico. A gente tá falando de um cara que já é bicampeão da Libertadores. Ou seja, ele sabe como jogar essa competição e isso tá ajudando muito o São Paulo. Eu queria destacar o adversário do São Paulo, que é o Atlético Mineiro, que tem um outro estrangeiro, né, no comando, que é o Aguirre, que ano passado já fez uma ótima campanha com o time do Internacional. E esse ano tá indo numa ótima... Uma ótima campanha com o Atlético Mineiro e que pode chegar novamente numa semifinal. Mesmo não entrando nesse ano, igual ano passado no Inter, tá fazendo um ótimo trabalho, não conseguiu o título mineiro, mas eu acho que os torcedores estão mais querendo mais a Libertadores do que o Mineiro. Eu acho que lá também tem essa de... As prioridades. As prioridades, tanto é que no primeiro jogo O Aguirre acabou poupando. Sim. É, mas o Aguirre, ao contrário do que ele fez com o Internacional, com o Atlético Mineiro, ele até que tá jogando bastante, tipo, esses jogos com o time titular, a não ser da Libertadores. Então, acho que ele aprendeu um pouco. Tem essa dificuldade dos estrangeiros aprenderem o futebol brasileiro como é que é. Então, acho que ele já pegou a manha e já conseguiu transformar essa manha no futebol. E até é engraçado porque criticaram ele, porque os jogadores estão muito desgastados agora pro jogo de quarta. Então, se ele poupa, ele não vai com força máxima. Se ele vai com força máxima, os jogadores... Então, é famoso do futebol brasileiro. Fala, Bassi. Acho que além dos treinadores... de fora, né, que os treinadores argentinos, treinador chileno, enfim, das equipes, eu acho que o que ajuda também são a presença dos jogadores estrangeiros também na equipe, principalmente os jogadores de titular, né? Porque, Lucas Prato, né? O Lucas Prato. Jogador Prato, mais cascudo. Crucial, né? O Robinho é cascudo também, mas... Até o próprio Dátolo, só que ele não vai jogar, né? Mas o próprio Dátolo ali no elenco ajuda, né? Eu acho que a presença desses jogadores dão mais confiança ao time, dá um certo entrosamento, dá uma credibilidade maior aí, eles estão mais acostumados a jogar com equipes de fora. Então acho que isso pode ser um fator importante aí para essas equipes. Exatamente, já falamos demais do tricolor do Murumbi. Vamos pular o muro, vamos para o lado do muro. Vamos falar do Verdão, solta o hino do Palestra Itália, Flávio. Quando surge o verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. O Palmeiras vai jogar contra o Atlético Paranaense na sua estreia no Campeonato Brasileiro no sábado, às 4 horas da tarde, no Allianz Parque. Vai ser um jogão de bola, a torcida já está enchendo o Allianz Parque ali na pré-venda dos ingressos para o sócio Avante. 17 mil ingressos já vendidos. Exatamente. Tá com saudade. Eu quero que você comente sobre essa partida, o Palmeiras que foi eliminado nesse primeiro semestre das principais competições que ele estava disputando, que era o Campeonato Paulista e principalmente a Copa Libertadores da América. Rocha, o que você acha dessa estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro? Eu acho que vai ser uma estreia muito complicada. Porque o Palmeiras, querendo ou não, pode estar treinando bastante, mas está 20 dias sem um jogo de verdade, né? Então, os jogadores podem sentir um pouco. O Atlético Paranaense, do Paulo Autuori, foi campeão paranaense com muita facilidade contra o Coritiba, venceu com 3-0 e 2-0. Então, é uma equipe bem encaixada. O Walter voltou a fazer gols. O Vinícius, ex-fluminense, também está jogando bem. O Walter que fez gol ano passado contra o Palmeiras no Allianz Parque, né? Sim. Perigo. Nicão jogando bem também, então é uma equipe que parece estar um pouco encaixada e pode dificultar o Palmeiras. Mas, para uma equipe que quer um G4 ou ser campeão brasileiro, não pode perder pontos nessa estreia. Jogando em casa, com esse tempo todo sem jogar, tem que mostrar uma grande evolução. E eu acho que vai sim mostrar uma grande evolução, porque o Cuca é um técnico que, mesmo com as eliminações, já vinha de 7 jogos sem perder. E era clara essa evolução que o Palmeiras estava mostrando. Então eu acho que o Palmeiras vai sim fazer um bom jogo e deve vencer o Atlético Paranaense. Mas a questão é com que escalação que o Cuca vai para esse jogo. Porque Exatamente. Não se sabe se ele continua com o Jean na direita, se ele dá uma chance pro Fabiano e põe o Jean no meio, se o Fabrício vai aparecer no meio campo, ou se o Cleiton Xavier já vai se tornar titular. Se o Dudu estará de volta, se o Roger Guedes vai de novo como titular, então... Quanto Cs, hein? É muito si. Tá falando mais que o peão. É muito si, então é um mistério aí pra esse time do Palmeiras que vem a campo. Exatamente. Pode completar, eu só queria falar um dado aqui que o Cuca tá dando prioridade pro Lucas Barrios ali no ataque. Vamos ver. Lucas Barrios ainda, sim, né? E sim, né? Fala, capitão. Não, vai ser um jogo muito complicado, eu acredito. Olha só quem chegou, hein? Temos uma participante aqui nos nossos estúdios. Não, pode continuar. Tudo bem, então. Continua. Mas eu acho que vai ser um jogo muito complicado. O Atlético Paranaense vem de grandes resultados aí no Paranaense e venceu o clássico aí contra o Coxa. Tem jogadores muito que tem que prestar muita atenção nessa equipe. Tem o Paulo André na zaga também, goleiro Everton. Beleza. Mas eu acho que tem um atacante que é o Everton, acho. Que é o atacante... De São Paulo. Everton. Que ele joga nas pontas ali. Sim, Everton, canhoto. Time inglês. Que perdeu do Leicester. Exatamente. De 3-1. Só pra fazer essa piada. Aquela piada maravilhosa, mas continua. Tudo bem. Mas eu acho que vai ter, é preocupante, porque vai ser um jogo muito equilibrado. Não acho que o Palmeiras vença com tanta facilidade assim. Eu acho que vai ser um pouco mais disputado o jogo e vai... Pode sofrer. Ano passado, por exemplo, perdeu já não... quando tava numa fase boa ainda. Então vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas rodadas. Exatamente. Pode falar, Fred. É, não vai ser um jogo fácil pro Palmeiras, até porque vai enfrentar o atual campeão paranaense, que vai chegar embalado. O Walter comeu as 5 coxinhas ontem, que ele falou que ele tava liberado pra comer. Então ele vai chegar animado pro jogo contra o Palmeiras. Vai chegar pesadinho, né? Mas eu acho que o Palmeiras tem tudo pra ganhar jogando em casa. Teve todo esse tempo pra descansar e treinar, encaixar um time. E também, além disso, um time que tá ambicionando o título, ele tem que já começar já ganhando, porque a gente sabe como que funciona o brasileiro. Geralmente o time que começa deslanchando logo no começo, geralmente é um dos que brigam até o final e geralmente até conquista o título. Então acho que o Palmeiras tem que já começar com tudo, indo pra cima do Atlético pra conseguir os 3 pontos. Exatamente. Fala, Bassi. É, eu queria destacar aqui, não queria falar muito sobre o jogo do brasileiro, do primeiro... Você não tá afim hoje de conversa. Eu não queria muito falar sobre esse jogo contra o Atlético, eu queria destacar mais... recordar, né, as eliminações do Palmeiras, do Paulistão e da Libertadores. Eu queria dizer que esse Brasileirão, o início do Brasileirão, vai servir pro técnico Cuca usar bem o elenco, montar... Bassi, você está demitido. Continua. Montar sua equipe, dar um padrão a ela, porque acho que o Palmeiras está faltando ainda encaixar algumas peças ali. Mas eu acho que tem bons jogadores, é claro, tem outros também que não merecem vestir a camisa do Palmeiras. Mas acho que esse Brasileirão, esse início de temporada aí do campeonato vai servir pra experimentar peças novas e dar um padrão à equipe do Palmeiras. Exatamente. Já falamos demais do Verdão, que vai pegar o Atlético Paranaense no sábado, vai fazer a sua estreia. Eu gostaria rapidamente que vocês dessem o palpite, já que a nós não estaremos aqui. Mas já? Não estaremos aqui. Eu dei esse palpite acho que há um mês atrás já. Exatamente. Nós não estaremos aqui na bancada de amanhã, ou depois de amanhã, nunca se sabe, né? Capita, o seu palpite para Palmeiras e Atlético Paranaense. Um para cada lado. Um para cada lado? Exato. O meu palpite é 2-1 Palmeiras, Pedro Rocha. Bom, como eu coloquei a zaga do Palmeiras no Cartola, então acho que não vai tomar gols, acho que vai ser 2-0 Palmeiras. Maravilha de palpite. Bassi, fala o seu palpite. Palmeiras estreia com derrota, 2-1 Atlético. Você está demitido novamente. Fred, fala o seu palpite. 2-1 pro Palmeiras. Maravilha, falamos igual, isso aí, Fredão. Já falamos demais do Verdão, vamos falar agora do Corinthians. Solta o hino do Timão, Flaviano. Salve o Corinthians! O Corinthians que estreia contra o Grêmio. No sábado ou no domingo? Domingo, 4 horas da tarde. Domingo, 4 horas da tarde, na Arena Corinthians, certo, Capita? Corretamente, o Corinthians pega o Grêmio. O Grêmio. E vai ser uma pedreira aqui pro Corinthians vencer o Grêmio. O Grêmio que vem forte, já que foi eliminado da Libertadores também. E o Corinthians, maravilhosamente, foi eliminado também. Tá de férias. Tá de férias, maravilha. Foi falar do Palmeiras, tomou de volta. Bom, ô Capitão, você pode falar sobre essa partida? Posso. O Corinthians... Ai, capitão. Fala, capitão. Vai. Provavelmente Zabafa. Vem com mudanças aí na equipe. O Balbuena deve entrar no lugar do Iago. O Marquinhos Gabriel, vamos ver o que o Tite está prevendo pra ele nesse jogo. Eu acho que vai entrar no lugar do Rodriguinho. Seu amado Rodriguinho? Infelizmente, ele vai acabar saindo da equipe. Ah. E o André vai continuar lá na frente, apesar de ter perdido o gol. Foi muito criticado pelos corintianos aí, com o muro pichado com seu nome. Eu acredito ainda, hein? Você acredita no André, Bassi? Ah, eu acredito, com esforço e muito trabalho. Eu não acreditava no Love, então, né? Então acho que não dá pra falar muito do André. Eu acreditava no Love, deu certo, mas todo mundo André... acredita no Love, né? Mas o amor é lindo, né? O amor é lindo, é isso que eu quis dizer. É. Isso aí, Capitão, você pegou a piada. Muito obrigado. Mas eu acho que vai ser um dos jogos mais disputados dessa primeira rodada. O Grêmio vem com um time muito bem montado pelo Roger, apesar de ter sido eliminado da Libertadores da forma que foi, perdendo de 3-0 fora de casa. Mas o Rosário Central é uma das melhores equipes da Libertadores e que, se bobear, pode ser campeão. Pra mim é um dos favoritos a ser campeão da Libertadores. Exatamente. Só deixando claro. Um dado aqui que o Vinícius colocou aqui na produção é que foram 11 contratados. O Vinícius, isso, o Vini. 11 contratados pra esse ano no Corinthians e só o Giovanni Augusto e o Balbuena convenceram até agora nesse time. O que você acha disso? E pra complementar. O Bruno Paulo e o Camacho estão saindo do Audax e vão direto pro Parque São Jorge. O que, que você acha, capitão? Eu acho que o Camacho vai ser uma das peças mais bem utilizadas pelo Tite na equipe do Corinthians. Ele tem a cara do Tite, né? Ele é muito calmo no jogo do Audax. Era impressionante como que ele muita pedia, qualidade. Pedia a bola, ele olhava todos os jogadores livres e aí ele fazia o passe. Ele não ficava desesperado com a bola. Praticamente ele armava o time do Audax. E é bom ele ter vindo do time do Audax, porque ele vai ter essa calma e essa frieza pra conseguir armar as jogadas, que é o que tá faltando pra equipe do Corinthians, que ano passado era o que sobrava, né? Renato Augusto e Jadson, esse ano tá faltando muito, né? Não encontrou ainda esse jogador. Porém, eu gostaria de fazer uma ressalva rápida, que infelizmente o time do Audax vai ser desmantelado. Fala, Rocha. Sim, não, que o Camacho não é mais nenhum garoto, né? Ele já teve algumas oportunidades em times grandes como Botafogo e Flamengo, e tá tendo mais uma nova chance no Corinthians, então ele já é um jogador, digamos, experiente, então pode ser muito útil mesmo pro Corinthians. É, voltando ao assunto do jogo de domingo, né, contra o Grêmio, são dois eliminados da Libertadores, vão iniciar aí... E do estadual também. Do estadual também, bem lembrado, Pedro. É, acho que vai ser um jogo aí pra... de início, né, de reformulação. É claro que as duas equipes vão em busca da vitória, ainda mais o Corinthians, que por jogar em casa. Vai ter showzinho lá antes do jogo, sabia? Vai ter showzinho? Vai ter, não falaram de quem, mas showzinho vai ter o show do início do campeonato lá. Banana de pijamas? Não, aí é só com Cássio. Ah, entendi. Então, voltando ao assunto Corinthians, acho que... A equipe, claro, não é a mesma do ano passado, mas acho que o Tite já conseguiu dar um bom entrosamento à equipe. Claro, tem um jogador ou outro que não vem jogando bem, por exemplo, o Guilherme, que já foi retirado da equipe. O André também, que vem sendo contestado diretamente aí pela torcida. Mas eu acho que é questão de treinamento e boas peças aí pra compor o elenco, pra jogar o campeonato e vambora, timão. Eu, sinceramente, depois dessa maravilhosa frase aí do Bassi, né, fazer o quê? Eu acho que o Grêmio vem muito forte pra essa partida e o Corinthians vai se complicar na Arena Corinthians. Mas fala, Fred. É, na minha opinião, o Corinthians ainda tem muito o que provar nessa temporada, porque quando o Corinthians foi exigido, o Corinthians não correspondeu à altura. O Corinthians, na verdade, jogou quando não precisava muito, jogou contra os pequenos aí, deu show, 3-0, 4-0. E quando o time foi testado contra o Santos, contra o Palmeiras, no mata-mata da Libertadores e do Paulista, o Corinthians não correspondeu à altura. Então eu acho que o Corinthians, pra mim, ainda falta um jogador que seja aquele cara que decida jogo, aquele talento individual, que nem ontem. O jogo tava difícil pro Santos, o Ricardo Oliveira recebeu a bola, foi pra cima, deu a caneta e fez o gol. O Corinthians não tem esse jogador, na minha opinião, e é isso que falta. Esse jogador que era possivelmente do Corinthians, que já foi do Corinthians, é o Guerreiro. Na minha opinião, o Guerreiro fazia esse papel de finalizador nas partidas decisivas. O que, que você acha, Capita? Desculpa. Guerreiro, Renato Augusto e Jadson, na minha opinião. Desculpa cortar o Capita. O Guerreiro era o centroavante da equipe, era o jogador que tinha essa responsabilidade de receber as bolas e marcar o gol. Mas concordo, falta, é claramente visível a falta de criatividade no meio de campo, a falta que o Jadson e o Renato Augusto fazem. São cruciais para a equipe do Corinthians, concordo com o Fred. Falta um jogador diferenciado para realmente fazer a diferença na equipe, é claro. Mas é isso aí, o Tite vem buscando novas peças aí, trouxe o Camacho, como o Pedro Rocha falou aqui, é um jogador mais experiente, e vamos ver se vai dar certo ou não. Uma das críticas que eu faço ao Tite é que ele é muito teimoso no que ele faz. Muito. Principalmente em dois não aspectos. Não levar o Marlone, né, pra partida decisiva na Libertadores, por exemplo. É um dos exemplos, e além da questão de colocar os jogadores em campo, eu acho que a formação tática dele, ele é muito teimoso nessa formação tática do 4-1-4-1. Se ele mudasse para outras formações, eu acho que o Corinthians teria mais flexibilidade, teria mais... Pra jogar de imaginação jogo a jogo, pra conseguir mudar a partida quando ela tá complicada jogando dessa maneira. Não é só trocando um jogador no meio do jogo. Eu acho que deveria ter um pouco mais de mudança antes do jogo, porque principalmente pra surpreender o adversário, porque já tá manjado como o time. Sim, eu joga. Não diria que o esquema dele tá previsível, mas como o time do Corinthians em relação ao ano passado e mesmo esse ano é muito comum, eu acho o time do Corinthians muito comum. É muito importante o técnico, o dedo do técnico em variar táticas, em mostrar novos padrões de jogos, porque ano passado o time era muito bom individualmente, então esse esquema dele, que já é um esquema legal, dava certo todos os jogos. e acabou não dando certo na Libertadores, mas dava certo na maior parte dos jogos. É, a e agora com um time mais comum é essencial ele mudar a forma de jogar, às vezes abrir mão do André jogar com, por exemplo, um falso 9. Ou sem centroavante também. Sim, tem várias opções pra jogar futebol, não tem só o 4-1-4-1, tem que abrir um pouco mais a cabeça nisso, mas de resto e ele é muito certo. Inteligente pra isso. Sim. O Tite fez vários cursos na Europa, né, em grandes times. É um técnico competente, mas o que fica na mente dele agora é que se ele não deveria ter ido para a seleção brasileira. Eu queria botar isso para finalizar o assunto. Inclusive, é um dos medos da diretoria do Corinthians. Nossa, que é com sair. Com o resultado da Copa América, se o Brasil não ganhar, já estão dizendo que o Dunga cai e que o Tite vai ser chamado para a seleção e ele vai aceitar. Será interrogação. Então, o Vitão falou se ele deveria ir para a seleção. Ele deveria, só que precisa pintar a proposta, né? E a CBF a gente sabe como que é, os caras em vez de ir atrás do Tite foram atrás do Dunga. Capaz de Mano Menezes voltar. Então, e agora eles vão ter que consertar a besteira que eles fizeram se o Brasil cair cedo na Copa América. Eu aposto que ele vai acabar indo. É capaz até que o Joel Santana assuma, né? Tomara que caia? Ah, mas eu acho que se o Tite cair, o primeiro a ser chamado vai ser o Fernando Diniz. Será? Eu acho que não. Eu acho que se o Dunga cair, né? Eu duvido não, também. Se o Tite cair, sair do Corinthians. Né? Eu não sei se a diretoria do Corinthians ia arriscar chamar um treinador de um time pequeno. Eu acho que eles iriam um estrangeiro. Mesmo porque o que está em questão agora é que se o padrão tático do Fernando Diniz ia encaixar num time grande. E muitos comentaristas e a gente também fala que não encaixaria num time grande. Ainda mais no Corinthians. Pra mim, encaixaria. Pra mim, eu acho ia ser muito da hora, mas é complicado, né? A mentalidade do torcedor brasileiro não é a mesma mentalidade. A gente torce pra encaixar em algum time, só que a gente sabe como que é a paciência do torcedor, isso, né? Um erro numa saída de bola já ia custar o cargo do treinador. Exatamente. Já falamos demais dos times paulistas. Acabamos aqui o nosso primeiro tempo de Arquibancada MAC. Vai tomar sua água e já voltamos. Até já. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Lost under the surface. meu aí, meu arredondo, o meu aqui. Estamos de volta para o segundo tempo de Arquibancada MAC. Já falamos dos quatro grandes paulistas do título do Santos. E vamos falar agora dos estaduais do Brasil e os títulos pelo Brasil. Solta aquela musiquinha que a gente gosta, Flavião. Maravilha de musiquinha! Vamos falar aqui do Campeonato Carioca. O Vasco empatou 1-1 com o Botafogo e foi bicampeão carioca. Ô, capitão, para de jogar truco e fala! O que, que você achou dessa partida e desse título? Ai, capitão! E desse título do Vasco da Gama? O que, que você acha, capitão? Eu acho que pior do que o Vasco é o Botafogo, que conseguiu ser bivice do vice, né? Bivice do vice? Bivice do vice. Mas foi muito importante pro Vasco conseguir essa... O respeito voltou. Novamente, será? Né? Ah, tá tentando recuperar, né? Ah, resgatou um pouco. Vamos ver no Brasileirão respeito. Agora, né? Se não cai novamente. Luciano já tá na Série B. É, pois é. O Vasco não é um Santos do Rio de Janeiro? Que só ganha estadual? Acho que não. É, eu acho que... A diferença é que o Santos não ganha só estadual. Será? Será, Peixão? Mas por que, que você tá falando isso, Peixe? Não, só tô falando o histórico aí. Só se vê os títulos do Santos, Santos aí, você já responde Santos. Se o Santos, Santos só ganha estadual. É, e ano passado? Ano passado foi um caso, mas então e aí? Tá bom, pega os anos atrás, capitão. Libertadores, Copa do Brasil. Tá certo, mete o verbo. Mas eu acho que o Nenê foi o melhor jogador desse campeonato, conseguiu jogar muito bem, organizou essa equipe e acabou não saindo depois da queda. E vai ser muito importante para retomar o time da colina para a primeira divisão. É muito, muito legal esse trabalho realizado do Jorginho. Vasco invicto há muito tempo já. E é uma equipe... desculpa a palavra, mas de refúgios, né? Porque tem o Rodrigo na zaga, que também já ninguém esperava grandes coisas. O Júlio César na esquerda, Marcelo Matos e Diguinho. Jorge Henrique. Então é uma equipe que acabou com jogadores que já foram muito bem, mas que não esperavam um grande retorno. Acabou dando certo, encaixando. Então o Vasco deve subir sem muitas dificuldades para a Série A. E como a gente já falou, eu acho que o Vasco tem mais time que o Botafogo. Eu acho que o Botafogo, que pode perder o Ricardo Gomes pro Cruzeiro, vale ressaltar. Eu acho que é uma equipe que precisa de reforço, que senão vai brigar feio pra não cair. Então acho que foi bem legal, sim, esse título do Vasco, principalmente pro torcedor. Exatamente. Mas eu acho que, em relação ao Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca não é parâmetro, pois o Campeonato Carioca não é tão forte quanto o Campeonato Paulista. Sim. E o Santos... evidentemente, é muito mais forte que o Vasco da Gama. E foi o que o Nenê falou, né? Que ele quer provar que o time do Vasco é bom mesmo na Copa do Brasil. Exatamente. O que, que você acha, Bass? Eu queria só fazer uma observação que o Pedro falou, que o Botafogo talvez fosse perder o Ricardo Gomes. Eu acho não. Ele vai permanecer na equipe. Acho que não. Ele gostou da proposta. O Cruzeiro veio forte. Veio forte. Bom, eu vi agora... E vai pegar. Pelo que eu li, ele vai permanecer na equipe do Botafogo. Agora, em relação ao Vasco, acho que o time tá bem montado, vai disputar a Série B do Brasileirão. Deve subir sem dificuldades. Subir campeão ou não? Subir campeão, na minha opinião. E reformular, não. Montar essa equipe pra poder disputar a Série A do ano que vem... quem sabe aí almejar alguma coisa na Copa do Brasil, mas o Vasco tem que fazer valer a camisa, a tradição, tem toda... Não, pior que o Vasco tem tradição mesmo. Tem. Exatamente, tem tradição. O Vasco, já falamos demais do Rio de Janeiro, do Campeonato Carioca. Até cansei. Vamos pegar um avião e vamos lá para o sul do país. Vou de carro, faço de carro. Vamos de carro. Então vamos de carro para o sul do país. De bike. O Internacional ganhou de 3-0 do Juventude e conquistou o Hexa, Campeonato Gaúcho. O Inter também, que é um Santos, assim, do Campeonato Gaúcho, Hexa. Só ganha estadual... capitão, o que você acha desse título do Inter? Fala aí, Rochão. Não, pode falar. Rochão. É Hexa, Colorado. É Hexa, Colorado? Eu acho que o Argel já conseguiu superar as expectativas da torcida, que não esperava esse título logo no primeiro semestre. Ele foi muito criticado por não conseguir grandes resultados na primeira fase e acabou conseguindo melhores resultados no mata-mata. Ele tem esse espírito guerreiro de vibrar, de conseguir... Espírito guerreiro? Simeone é o Simeone brasileiro. Simeone brasileiro. Isso. Eu acho que tem a mesma... proporções. Acho que você forçou a barra, hein? Não, mas o estilo, assim. O estilo, sim, me lembra. Eu concordo com isso. Mas eu acho que novamente não vai conseguir grandes resultados no brasileiro. Mas uma coisa boa pro Inter nesse ano é que ele não entra como favorito no brasileiro. Então talvez isso tire um pouco do peso do time, que é bem jovem. Tem é. Muitos garotos. Muitos garotos. E eu acho que depende. É que eu não gosto tanto do trabalho do Argel, mas eu acho que... Tem o filho da Xuxa lá jogando, o Sasha. Você acha que o Sasha, falando nele, o Sasha e o Vitinho vão ficar no Internacional ou vão ser vendidos nessa janela? Sasha que já tá escalado no Cartola também. Já tá? Caramba, conta aí seu time já. Fred, completa pra gente terminar o gauchão. Não, a verdade é que é só um comentário final aqui. É que o Inter joga, joga o gauchão sozinho, né? O Grêmio já há anos já demonstra fraqueza nos momentos decisivos, é o imortal que morre todo ano. É, exatamente. Então, pra mim, o Inter joga o gauchão sozinho, todo ano é campeão. Então, foi previsível esse título. Vamos comentar rapidamente os outros estaduais. O Santa Cruz empatou com o Sport e leva o título pernambucano. Segundo título no ano. Santinha, né? Tá de volta. Bem forte, bem forte. O Vitória perdeu do Bahia por 1-0. Mas conquistou, sim, o Baiano. Foi 2-0. Vitória também voltando para a Série A. Exatamente. O América Mineiro, como a gente já falou, empatou no Mineirão e ganhou o título mineiro. O Atlético Mineiro é vice. Fala, Rocha, rápido. Givanildo deu um baile no Aguirre. Exatamente. E como já dissemos aqui, o Cruzeiro quer apresentar o Ricardo Gomes. Mas isso já foi falado. Capita, você quer falar? Pode falar. Quero falar da Chapecoense, que conseguiu o seu título ontem com um empate 1-1. E vem forte aí pro brasileiro, hein? Em Chapecó. Exatamente. A Leicester brasileira aí. Agora vamos pegar o avião. Agora sim. Pega o avião e vamos pra Europa. Fala do futebol internacional. Solta, Flamengo. Barcelona goleou o espanhol por 5-0 e fica cada vez mais perto do título espanhol. E o Atlético de Madrid perdeu do Real e... Dá adeus. Complicou, do raio, né? Do Levante. Exatamente. O Atlético está fora já. Exatamente. Tem mais chance. Ele perdeu e o Real venceu. Desculpa, exato. Falei errado. E o Atlético de Madrid saiu da disputa do título espanhol. O que, que vocês acham desse campeonato espanhol? Quem que vai levar? Barcelona ou Real Madrid? Pra mim vai dar Barça, porque o adversário da próxima rodada não... O Granada, não, né? Não, pode, não tem o como Granada? Se equiparar ao Barcelona. Não sei exatamente quem é, mas eu sei que nas últimas pode rodadas... Complicar, o Barcelona... Não lembro se é Granada ou se é o Rayo Vallecano, um dos dois. Acho que é Granada. Mas nas últimas rodadas só tinha de décimo pra cima do... pro Barça enfrentar, então eu acho que o Barça tem tudo pra se sagrar campeão semana passada. E exatamente. O Luis Suárez vai desbancar o Cristiano Ronaldo na chuteira de ouro esse ano, finalmente, porque há vários anos seguidos que o Cristiano Ronaldo vem ganhando. Exatamente. Acho que 3 ou 4 gols na frente e uma rodada faltando. 51 jogos, 56 gols na temporada para o Suárez. Já falamos demais do espanhol. O campeonato inglês, a Premier League. O Leicester venceu o título já, como já tínhamos comentado. É Leicester, ninguém sabe falar o nome desse venceu time. O jogo campeão, festivo. Campeão, acabou. Ganhou do Everton por 3-1 lá no estádio deles, com até direito a Andrea Bocelli no começo do jogo. Muito uma bonito. Festa maravilhosa ali da torcida do Leicester. Festa foi campeão. Completa. Festa completa. O que vocês acham? Vardy resumindo a liderança da artilharia da Premier League. Festa completa. E poderia ter sido ainda mais goleada, porque tava 3-0, o Vardy perdeu um pênalti. Então agora é festa, só esperar a Champions. Foi festa. Foi show. Exatamente. O Bayern de Munique foi campeão no sábado também contra o Ingolstadt. Ganhou lá fora de casa. E é campeão do campeonato alemão. E vale todo mundo lembrar também Tetra. Um ótimo campeonato do Borussia. Exatamente. Fez 77 pontos. Campanha de campeão, mas Bayern. Só queria comentar Tetra. Rapidamente do rugby brasileiro, que mais ganhou rápido. De 32-21 do Paraguai. Fora de casa, fez 4 tries. E o Paraguai fez 2 tries. O Brasil ficou muito melhor em campo do que o Paraguai. E o rugby brasileiro está crescendo. Gostaríamos de Olimpíadas deixar um espaço aberto. Vai ter Olimpíadas, o rugby quer se projetar nessas Olimpíadas. Você acha que o Brasil pode fazer bonito ou não? Eu acho que pode sim, porque o Brasil tem jogadores estrangeiros, não desmerecendo os brasileiros. Os brasileiros, inclusive o Moisés Duque, que é o kicker, né? Digamos assim, o kicker do futebol americano é o kicker do rugby. É um jogador muito bom e o Brasil tem chance sim de chegar em algum lugar nessas Olimpíadas. Tomara. Tomara, Brasil, estamos na torcida do Brasil do rugby. E vamos finalizando o nosso Arquibancada Mac de hoje. Tivemos que falar muito rápido dos times europeus, pois não temos mais tempo. Eu queria que você, capitão, deixasse suas considerações finais aqui com a gente. Boa noite. Maravilha! Sucinto. sucinto como sempre, nosso querido capitão. É o capitão de sempre. Rocha, suas considerações. Boa noite, Vitor. Boa noite aqui a todos da bancada. Boa noite, Flavião. Boa noite a todos aí, os convidados que acompanharam com a gente o programa. Boa noite, querido ouvinte. Maravilha. E até a próxima. Pedro Bassi. Ui. Boa noite, querido ouvinte. Obrigado, Flavião. Obrigado, bancada. E até a próxima. Frederico Nunes. Valeu, Vitão. Valeu, os amigos da bancada. Flavião, parabéns pelo nosso título. E boa noite. Se declarou o Pedro, o Fred. Eu gostaria de agradecer o Flávio Rangel na sonoplastia, o Vinícius Henrique na produção. Gostaria de agradecer os nossos convidados, mas especialmente a minha namorada, a Maria Paula. Um beijo pra você. Garoto. E vamos finalizar a arquibancada de hoje. Tchau, tchau!